chore agora, amor, pois eu aqui estou pra te dar meu carinho. Meu carinho. Espião, sala 70, é o resgate. Vem com nós. Você tá refém, eu sei, já faz tempo, dos caras que nem sabe o que tão fazendo, te tratando mal, sem consideração. Comenda de rima, bosta de refrão, é a nossa missão, estourar o cativeiro, pra você voltar pro rap verdadeiro. Nós tamo entrando, descendo do teto, com toca de ninja barato completo, derrubando porta, quebrando vidraça, cortando as cordas, tirando a mordaça. Você vem com a gente, acabou o tormento.